Testando, testando. Alô, alô, alô, alô. Som, som, som, som. MCW, MCW. Guerreiro de valor com vocês. 2011. Quem diria? Quem diria que eu iria chegar aqui. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, nada vai impedir a sua vitória, a sua conquista. O mundo é seu, irmão. Senhor, te agradeço por ainda estar vivo, por guiar meus passos e andar comigo, pelos meus pulmões que ainda corre ar, pelas duas pernas que eu tenho pra andar, e pelo coração tão sincero e bondoso que ainda bomba sangue nas veias do meu corpo, pela paciência que tu tens me dado, sua sabedoria tem me ajudado, o seu ombro amigo tem me consolado, a sua fortaleza tem me sustentado. Então te agradeço, Senhor, muito obrigado pelo dom da rima que tu tens me dado, pela minha família e pelo meu trabalho, o prato de comida e o meu salário, e pelas pessoas que têm me apoiado, conselhos de amigos que têm me ajudado. Obrigado, meu Senhor, por ter me dado um lar, a cama onde eu me deito para descansar. Toma minha frente e faça tudo acontecer, me dê a direção do que irei fazer. Toma em tuas mãos os meus inimigos, Senhor, me afasta de todos os perigos.